Aguarde a liberação. Aguardando, 631. Autorizado em grande, reporte alinhado, pronto para decolagem, Kilo Quebec, certo. Uno, nove, dois, quatro. Autorizada a decolagem, pista 10, vento no 30 graus, 08 nós. Livre decolagem, pista 10, com o 94. Autorizado o táxi à direita, e no ponto espera da 10, chame a torre 118.6, o ajuste é 1012. Boa viagem. 9.8. E a Alfa da ponto espera da 10, para quando pronto, o mesmo torre 118.6, ajuste livre. Boa tarde, gol no 924, contato radar, suba para o 350. Para o 350, gol o 924. Salvador, Kilo Quebec Serra, vem colorando. Boa tarde, Kilo Quebec Serra, um número pé no litoral, estamos fora da barra. Bom, Marinho, fora da barra, Quebec Serra. IP5401, após a passagem da aeronave P3 da Força Aérea Curta Final, ali mantém piso no zero. Final, baixado travado, Olimpo 01. Autorizado, toque emitido, evento no 40 graus, 08 nós, Olimpo 01. Toque emitido, 01. Táxi pelo Xenem 1142, 574 a bordo, 3h40 autonomia, alternativa Natal. Copiado, 1142, táxi pelo pátio. E fique atento a um Airbus da companhia que está posicionado no través do 04, completando já o push gang. E aguarde para ingressar na Índia. 042, pátio, segue a aeronave da companhia. Agora táxi pelo Xenem 49, 4 horas, alterna Galeão. Copiado, o 6315 da Oceané, da direita, espera da 10, chame a torre 118.6 e o ajuste é 1012. Boa viagem. Espera da 10, Fly American 9753 for your position side, report for taxi. Xenem 142, no ponto de espera da 10, chame a torre 118.6 e o ajuste é 1012, bom voo. 2012, 186.010, obrigado aí, boa tarde, bom trabalho. É. 48, curva à esquerda, perna do vento, pista no zero, reporte para gira base. Esquerda, perna do vento, reportará para a base, Olimpo 01. 51, são 394, logo. É. Strip 5401, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 120 graus, 10 máximo. Autorizado a decolagem, 4. Aruna, estou com duas aeronaves no mesmo perfil de saída aqui, tem condições de girar curto para toque remetida para intercalar? Afirmativo, gira uma base curta para o primeiro toque remetida, Olimpo 01. Positivo. 5260, ok. Guardião 05 na escuta do controle? Trip 5401, decola 49, controle 19.8. 19.8, controle, trip 5401, tenha uma boa tarde, bom trabalho. Muito obrigado, bom voo. Amatei mil pés? Ah, sim. Autorizado, direto ao Morro de São Paulo, 1 mil pés, informe livrando a CTR Quilo Quebec Serra. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5401, na sua escuta. Boa tarde, Trip 5401, no contato radar, suba para o 300, autorizado a Prodileda. 300, está presente, Prodileda, o Trip 5401. Número 3, mantenha a posição, a gente tem um MD-8 para iniciar o táxi mais algum instante. Aguarde só um instante para a liberação do seu pushback, ok? Estou aguardando. American 9753, continue the taxi via apron 1 and join taxiway India on rolling point, runway 10, call tower on 118.6, adjust altimeter 1012, have a nice flight, sir. Poxa, da 6315 ali, mantém pistão zero. Text ahead. Dois curva à esquerda, ingresso na perna do vento, reporte pronto para gira base. Esquerda, perna do vento, reportará pronto para base 01. Após a rolagem da aeronave, Airbus da companhia ali mantém pista no zero. Airbus, NR6315, autorizado. autorizado a decolagem, pisto no zero, vento no 70 graus, 08 nós. Oxiné 6213, coordene com a equipe de solo. Após o MD8 cruzar através do seu portão, o 612, inicie o pushback e chame para o táxi. E após a passagem do MD8, está autorizado o pushback, chamaremos para o táxi. Tequila Quebec, é a frequência livre para a coordenação, chame para regresso. Chanel 63, 15, decolou 54, controle 19, decimal 8. 198, obrigado, boa. Boa. Mantém, escute a guarda de COP para Campinas. Qual o nível ideal? 360, 20 da Quebec. Okay, só um instante. Qual a certa prevista, por gentileza? Vento 1, 70 graus, 08 nós. Ciente, o Olimpo 01, aguardando pista livre, então. Gener 6142, autorizado a decolagem, pisto 0, vento no 70 graus, 08 nós. Pisto 0, pista 10, 6142. Olimpo 01, pista livre, autorizado toque arremetida, vento 170 graus, 08 nós, Olimpo 01. Pista livre, livre toque arremetida para Olimpo 01. Oxenebro 6142, decola 55, controle 119, decimal 8. 98, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Boa tarde, Oxenebro 6142, saída da FUCA. Chanel 6142, boa tarde, contato radar, suba para o 350. Exceção 350, 6142. VIP 5401, vai chamar Centro Recife, 1251, até no 3325. Eu tenho uma boa tarde, bom trabalho aí. Novamente, bom voo. Controle, boa tarde, Pantanal 4790, informação Papa. Boa tarde, Pantanal 4790, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. 050, sim. Papa Romeo Charlie, informe as condições do setor. Tipo Papa Romeo Charlie, Salvador. Quais as condições de voo no setor? Desça para 1.500 pés para ingressar no corredor Caixa Pregos, após após Vera Cruz, o Romeo Charlie. O ajuste em Salvador, 1012, 1012. Autorizado Campinas, 360, via Pedro no 6, BHZ, Zanete, e após conforme a rota do plano de voo. Subida da El, Lida, Brite, curva direita após a decolagem, 5556 é o código, 198 é o controle. Pode para girar a base. Esquerda, perna do vento, passada para a base 01. O ajuste no 012. Lá, controlada, Paris. Correto, não está posicionado. Camarada 4-0. Para o táxi, o Xené 6213 com 112 a bordo, 3,40, antena com fim. Táxi Táxi autorizado via Pátio de Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio de Alfa, ponto de espera, 186, chame 6213. Pronto, autorizado, base pela esquerda para toque emitido, vento no 30 graus, 08 nós, Olimpo 01. Livre base 01, aguarda, reportará final baixar travado. Afirme. Fine 9753, airborne at 59, contact now control 118.8. Roger, 19A contact. Bye bye, thank you very much. Bye. Approach, Line America 9753. Confirm for control. American 9753. American 9753, radio contact 24, climb to level 300, dial leader departure. Okay. Direct leader. Say again. Roger, I understand. I had to be that fly American 9753. Roger. Xenar 6213, após a passagem do P3 da Força Aérea, nem mantém pista no zero. Sim, após a passagem do Força Aérea, nem mantém pista 10, 6213. Controle o Pantanal 4790, pode voar direto, etapa? Quero autorizar a etapa da presente. Etapa. Xandé 6315, Centro Recife 1251, secundário 13325. Chamo Centro 1251, alterno 3325, 6315, obrigado, bom trabalho. Mando vento, reporte para girar base. Curva esquerda, perna do vento, reportará para base 01. Xenar 6213, autorizado a decolagem, pista no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem 6213. Alemanha 1-42, centro Recife 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, 2685, bom trabalho. Controle Salvador, Romeu Papatango, agora em Paris. Positivo, repórter rotatória, Romeu Papatango. Romeu Papatango, reportará na rotatória. Pela esquerda, para o toque remetido, repórter nacional, vento no 40 graus, 089. Reportará final, baixado travado, 01, para o toque remetido. Positivo. Xener 6213, decola 03, controle 119, decimal 8. F198-6203. Boa. 14 para o curso de estacionamento. Autorizado, chama para iniciar táxi no 781. Camará. Para o 50 ou 4710? O 5710 desce ao 050 até a etapa após autorizar 3000. 050 etapa 3000 após 7. Autorizar 3000 da presente, Pantanal 4710, QNH 1012. Ok, 3000 da presente, 3127. Salvador, Xené 6213, decolou na Ciscota. É 213, contato da decolagem, só manter nível de voo 360, saída da Euleda. 360 da Euleda. Final, baixar o trabalho ali para 01. Limpo 01, utilizado toque arremetido, evento no 40 graus, 08 nós. Toque arremetido, 01. Toma tango, chamará a torre agora, 118, decimal meia. Torre Salvador, Papatango, Romeu Papatango, pro lado rotatória, visual com campo. Romeu Papatango, desça para mil pés inicialmente agora e reporte ao final de 3 milhas, capseiro no 7. Romeu Papatango. Romeu Papatango, descerá para mil pés e reportará ao final de 3 milhas. Aqui. Vindo 3000, tá 4790 visual, pode seguir direto até 2000 na Proa de Duna. Positivo, na Proa de Duna desce para 2000, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, o 4790, repõe estabilizado. Camará estabilizado. 01? 01, tocou remeteu 07, curva à esquerda, suba inicialmente para 1500 pés agora, perna do vento, reporte para girabase. Subindo para 1500 na perna do vento, ali para 01. O meu papatão confirmando já está descendo para mil, não é isso? Atingido mil pés. Ok, ciente. Pode prosseguir para a final da pista no 7, reportar a final de 2 milhas da cabeceira. Prosseguindo para a final da 17, reportará na final de 2 milhas. Eu tô com o traço P3 da Força Aérea na perna do vento da pista 0, mesmo irá manter 1500 pés, ok? Vai passar acima do seu tráfego a 500 pés. Sorry, I'm sorry. May, if possible, continue to press and carry. Stand by one. Roger. Olimpo 03, informação de tráfego. Temos uma aeronave Papa 28 Alfa na curva final da pista no 7 a mil pés. Ciente, o Olympus ainda não visual, se manterá 1500 até autorizado. Ah, visual agora. Tá quase nossa por aqui. Ok, Ciente, mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base. Guardando para girar a base, 01. Enable 13325, have a good flight. 125.1, thank you very much, I'm sorry, thank you very much. Solo Salvador, azul 4015, posição 10 para o posicionamento. Autorizado, se entrar em Michitax, 4065. Demora para o táxi, 4065. Sou meu papatão. Papatão, autorizado, pouso 997. Olimpo 01, já cruzou com tráfego, pode descer agora para 1000, girar a base pela esquerda, informarei eixo da pista no zero livre, vento no 40 graus, 08 nós, tráfego agora 1 milha para cabeceiro no 7. Eu já descendo para o 1000 pés, aguarda a pista livre, o 01. Ô senhor, pode já girar a base pela esquerda e temos um tráfego agora aproximadamente 2 milhas para a duna. Visual com tráfego 2 milhas para a duna, já iniciou a base aqui, o Olimpo 01. Sim, senhor. 4, voa sem identificação, desce ao 050, chegada à Mari. 050, chegada à Mari, 63. Estabilizado, localizador, tá o Pantanal 4710. Positivo 4710, completa com a torre 118, decimal meia, bom pouso. 18, meia, grato. Foi Salvador, boa tarde, voa no 710. Vou no 781, boa tarde. Mantenha o ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantenha no 781. O Olympus informa que realizará a arremetida no ar nesse pouso, informa quando iniciando a arremetida. Ok, ciente. Reporte iniciando a arremetida, vento no 40 graus, 08 nós, Olympus 01. Não era iniciando a arremetida, Olympus 01. Romeu Papatanque, solo 10, autorizado backtrack, reporte pista livre. Romeu Papatanque. Salvador, boa tarde. Pantanal 4710. Pantanal 4710, boa tarde. Complete aproximação, aguarde informação de pista livre. Vento 130 graus, 08 nós, ajuste no 02. Negativo. Olimpo 01, após a emitida no ar, tem condições de curvar imediata à esquerda? Negativo. Ok, gente. O gol no 781, decola 5 autorizado? Negativo. Ali mantém preparando-se, observando P3 na curta final. Ali, ali mantém, o ano 7 só. Patanal 4710, completa aproximação, informa aeronave 737, ingressando para decolar de imediato. Ok, passando dentro de a terra, embaixo de trabalho. Está recolhido. Vai iniciar a curva à esquerda, Olimpo 01. Ok, arremeteu aos 1-1, reporte perna do vento para girar a base, Olimpo 01. Aguarda para girar a base, 01. No 781, eixo da pista 1-0 já se encontra livre, está autorizado a decolagem, vento 1-30 graus, 1-0 máximo. Livre, decolagem, está no 0 agora, no 781. Pantanal 4710, complete aproximação, 737 iniciando a corrida de decolagem. Observa. Puxa 62, 13, centro Recife, 125, 1, secundário, 3325. 251-3325-6213. Controle, prossiga. O Triple Papa Romeu Charlie, passando a informação para todos, inicialmente segue pelos corredores. O Triple Papa Romeu Charlie. Ô, controle, vou mandar para todos. Para ser batido, já correu no 7-0. Pela esquerda, para toque arremetido, informarei pista livre. Tráfego cruzando a cabeceira, vento no 60 graus, 08.